chuva caía, alegou passear não podia, alegou que seu pai não deixava, alegou que a cabeça doía, alegou bem cedo que na noite só queria descansar, só pensava em trabalhar. Mas quando cheguei lá no cinema, vejam só quem estava lá, e fiquei a perguntar. Amigo, tem calor, o que importa é o aviso. Quando é bom, ninguém nunca reclama. Tem valor quando a gente se ama. Alegou que nunca evitaria se houvesse outro lugar só pra gente conversar. Hoje eu me pergunto se essa onda tem razão para rolar, mas não posso duvidar. Por quê? Bye.